Ele informa que decolou de Valença, só isso. É isso, eu copiei, você que fosse mais informações. Por gentileza, na nave que faz a ponte, questione o Golf Mike X-Ray se ele apresentou plano em alguma sala IS. Golf Mike X-Ray, se apresentou alguma algum plano em alguma sala IS? Olimpo 01, autorizado toque remetida, pista 110. 110 graus, 110 nós, cheque baixado e travado. 01, a gente está com o trem baixo travado, autorizado toque remetida. E Golf Mike X-Ray, copia o controle? Tá, 3603, cópia para Guarulhos 310. 070 como final. Ciente, Golf Mike X-Ray. Agora cruzando 2500, livre ascensão ao 070, na proa da posição toque. Conhece a posição toque na chegada a mão? Informativo 070, acione 0124, Golf Mike X-Ray. Coordenado da 3603, o 320, ok? Nível par 320 da 3603 para Guarulhos. Seria o 32 ou 300? 300, 3603. Será coordenada, guarde cópia, até 3603. Previsto subida da AEL. Sim, nós estamos com 3603. Uno 273, pronto, cópia. Pronto, cópia. Bono 273 com fins autorizado nível 400. A rota Upper Zulu 16 decola da 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu India Delta Eco Bridge. Aciona transponder 5135, frequência do controle 119.8. Autorizado nível 400 para Golfins pela Upper Zulu 16, decola pista 10, curva direita, saída da El, depois após Leda, depois Bridge, transponder 5135, controle 119.80, gol 1273. Correto, gol 1273 no portão 03, chame pronto, pushback, acionamento, ajuste padrão 1013. Certo, vai informar para puxa acionamento, gol 1273. Pode dar Juliette, ó, 24. Ou 1884, ingressa Juliette, prossegue portão meia dúzia. Juliette, meia dúzia, 884. Mobilizou no localizador da 10, tá? 3560. 3560, complete o ILS, chame torre, 98, decimal 6. 3186, bom domingo, tá? 3560. Webjet 6723, desça para 2000, livre da restrição em Itape. 1013, eu ajuste, informe no lock. Para 2000, livre da restrição em Itape. 1013. Webjet 5723. Controle Salvador, boa noite, vão no 776. Cruza 160 para 150, sente da Alfa. Boa noite no 776, identifique, chega da mar e desça ao 050. 050, vou no 776. 160, livre pouso na 10. Afirma, informa o tráfego, P3 da Força Aérea Brasileira, ao norte de Salvador, 1.000 pés, meia dúzia de milhas a nordeste de seu tráfego. Ciente do tráfego da 3560, passando externo agora. Ciente. Olimpo 01, dá presente, tem a vista o Airbus 320 da TAM, sua esquerda, final da 10. Afirmativo. A Seagull, girando uma base longa pela esquerda, atrás do Airbus da TAM, me chame na final, Olimpo 01. Afirmativo, 01. Né? 6603, pronto para cópia. Afirmo, 6603, não escuta. K3603, Guarulhos, autorizado nível 300, via Upper Whiskey 50. Decola da pista 10 após a decolagem, curva à direita na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, Bidev. Aciona transponder 5167, frequência do controle 119.8. Estou autorizando Guarulhos 1300, saída da El, decolada 10, com curva direita, Leda, Bidev, depois Upper Whiskey 50, é o transponder 5167, controle 19.8, é o TAN 3602. Correto, da 3603 no portão 071 e pronto, pushback, sonamento, ajuste padrão 63. Sim, chama a pronto, portão 7 é o 3602. Salvador, o gol no 940, posição 5. Puxa só, né? Autorizado, gol 940, chame táxi. Autorizado, chame táxi, gol 940. De 560 no solo 26, libera a direita, solo 121, 219. Ah, Librão 219, pé 3560. Golf Mike X-Ray, desça para 3000 pés, ajuste 1013 padrão. 3000, como 13. Solo Salvador, boa noite, pé 3560, livrou, na Golf na escuta. Proxy, área 560, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Na Alfa, antes da Juliette, reporta 3560. Chame pronto para o táxi. Bora para o táxi. Observando a finalização do pushback do Boeing da Gol na saída do pátio 3, após ingresso com segurança via Juliette, portão 09. Ingressa via Juliette, portão 9, na 3560. Ou seguir com proa da rotatória, porém um pouquinho mais afastado, a 8 milhas aproximadamente de Salvador, DME. Executando curvas a seu critério pela direita ou esquerda, ao norte de Salvador. Vai seguir até Arendeb, confirme quanto tempo permaneceria até 10 milhas. 7,6. 1-0 milhas, já iremos autorizar o regresso para a perna do vento ou rotatória. Seguimos até 10 milhas, aguardando o regresso à perna do vento. 01 na linha do litoral. Afirmo. Webjet 5723, Tafu e LS, 3 checados. Web 5723, chame avistando. Chamarei. Informação alfa. 4070, identifique, chegada Mari, DSL 050. 050 na chegada Mari, 5723, está visual. Ciente, cheque o trem embaixo travado. Checado, travado. Autorizado pouso, pistão no 0, no 20 grau, 09 nosso. Webjet 5723. Autorizado pouso, 5723. Correio 01 na estrutura, mais um toque arremetido e pouso final. Ciente. Temos três tráfegos em aproximação. Mais próximos de Salvador. É, nossa intenção é autorizar o toque arremetida atrás do Boeing 737 da Gol, que é o terceiro tráfego, aproximadamente 1 a 5 milhas de Salvador. Copiado, já. Decimal 6, ajuste padrão 613, bom voo e boa noite, bom 940. O 940, limitar que Juliette Alfa, com espera da 10, torre 118, decimal 6, uma boa noite, bom domingo. Controle Salvador, muito boa noite, Oceaner 6310, informação alfa. Boa noite, Oceaner 6310, identifique, chegada Mari, DSL 060. Agente, chegada Mari, DSL 060, 6310. Marca X-Ray estabilizado? Afirmo, X-Ray. Chame torre, 1-8, decimal 6. 118, 6, agora marca isso aí, boa noite. Gol 1940, ponto de espera da 1-0. Mantém o ponto de espera, gol 1940. Vai manter. 01 atingiu a décima milha, fica aguardando para regresso. 01, tem condições de curvar à esquerda com pro de Paripe inicialmente, mas não, a minha intenção não é prolongá-la até Paripe, não. Mas tem condições de pular Paripe? A gente fica por aqui mesmo, fica melhor no visual, de noite vou chegar em Paris, não. Positivo, já iria também instruí-la a subir para 150010. Torre Papa Romeo Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, chame final normal, pistão no 0, número 2. Vai na final, X-Ray. Autorizado, pro da rotatória. Pro da rotatória, 01. Salvador, é o gol 1273, está pronto para o TAC. Alterna Campinas, 0325 na autonomia, com 9612 a bordo. Na Indy Alpha, com espera da pistão no 0, torre 1-8, decimal 6. Ajuste padrão 63, bom voo e boa noite, gol 1273. Ok, muito obrigado. Via Indy Alpha, quando pronto, 118-60 para o gol 1273. Final normal, baixar checado, Golf Mike X-Ray. Autorizado pouso, pista no zero, 190 graus, 190 nós, Papa Romeo, Golf Mike X-Ray. Trem embaixo travado? Afirma, autorizado pouso na 10, Golf Mike X-Ray. Alfa Guardanante da Juliette, Web 5723, boa noite. Alfa Guardanante da Juliette, boa noite. Olimpo 01, no ajuste de altímetro no 0 no 3. No 0 no 3, 01. Ciente, desça até o 50 na chegada a Mário, 70, correção 4070. Chegada a Mário até o 50. No 776, chame torre no 9316. 186, agora no 776. Oi, Salvador, boa noite, agora no 776, 2.5 milhas de externo. Boa noite, informo o tráfego P3 da Força Aérea ao norte de Salvador, 1.000 pés, 9 milhas de sua aeronave, aproximadamente. Ciente, agora no 776. Aguarde pista livre e autorização de pouso no 776. Aguardando agora no 776. Olimpo 01, 360 pela direita. Reporte interceptando perna do vento, pista no 0. Está autorizado após o 360 a ingressar mais próximo aqui da torre. 360 pela direita, vai chamar para ingresso. Sotaque 171 a bordo, 4 horas e 15, alterna Galeão. Taxi via parte principal, apoio Juliette Alfa, ponto de espera da pista 1 no 0, vai chamar a torre no 8, decimal 6, ajuste padrão 1013, tem um bom voo e boa noite, está 3603. É, está autorizado o parte principal, Juliette Alfa, no ponto de espera, chama a torre 1386, gato, bom trabalho aí. 75723, próximo da Juliette. Sete ingresso a Juliette agilizando o portão 05, web 5723. Juliette agilizando o portão 05. 3603, informa a ingressão ao bang do WebJet, portão 05, ok? Após, está livre, prosseguir. Hoje é o nível 960, portão 950. 3858, identifique, chegada a Mari, desce ao 070. 070, chegada a Mari, informação alfa, são 3858. Livrou na Delta. Bom, meu Golf Mike X-Ray, boa noite. Vai prosseguir com o estacionamento? Segue para o pátio 3, X-Ray. Está livre, cruzar taxiway Alpha, após quilo até o pátio 3, atento ao sinalizador na posição. Alpha, quilo, será? Acho que era atento ao posicionador, X-Ray. Forma estabilizado, 4070. Reportaria estabilizada, azul 4070. Solicita 150 para Aracaju. Será coordenado 150352 16, aguarde cópia. Altura prevista pouca caju. Está livre o pouso, gol no 776. Apenas para confirmação, para o Golf Mike X-Ray, já teria o plano de Salvador para Natal? 3.13.10, desça para 3.000 pés, via chegada Mari, 1.013 é o ajuste. 3.000, via chegada Mari, com 1.013, o Xanar 6.3.10. Salvador 2.2.2.4, posição 3 para acionamento na posição. Aguarde para girar a base, Olimpo 01. 01. Tem aeronave retaguarda? Vai coordenar com a equipe do solo após a passagem da mesma. Está livre iniciar e chame táxi, passarei 2224. Tráfego é um Bravo Eco, Novo Lima. Tem o Bravo bem à esquerda, 2224. No suba para 1500 pés, ajuste no 0 no 3. 1500 pés, 1-0 no 3. Gol no 776, no solo aos 4-0, libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita 219. Torre Salvador, boa noite, gol no 273, aproxima do ponto de espera do 1-0, está pronto. Tem um ponto de espera. Agora o ponto de espera, gol no 273. 1500 pés, Olimpo 01. Olimpo 01, 180 graus pela direita, reporte interceptando perna do vento novamente, pista 1-0, ajuste de altímetro 1-0, 1-3. Faz um 360 e reporte interceptando Olimpo 01. Pela direita, pois eu tenho tráfego à sua esquerda, aeronave da Azul, Embraer 190. Temos 1500 pés, iniciamos pela direita. Na escuta, Bruno 885, Guarulhos, autorizado, nível 380, via Upper Whisky 50. Decola da pistão no zero após a decolagem curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia, Delta Eco, Victor, Bidev. Aciona o transponder 5172, frequência do controle 119, decimal 8. Ok, senhor. Guarulhos 380, aerovia Whisky 50, decola da pistão no zero com curva à direita, da El, após Leda, direto Bidev, transponder 5172 e o controle após 119 decimal 8. Correto, gol no 85, no portão 62, chame pronto, pushback sonamento, ajuste padrão 1013. Ok. A previsão, aguarde. Previsão de mais 8 minutos. Autorizá-lo a interceptar final. Gente, zero. Tor Norte em espera com curvas pela esquerda. Olimpo 01, próxima rotatória. E afastado no mínimo 4 milhas de DME de Salvador. Gente, estamos a 5.8 próximo da rotatória. 0. Gol no 940, decolou os 4-2, chama o controle 119, decimal 8. 398, gol no 940, uma boa noite. Bom. Reforço para ingressar no pátio principal. Pátio 3, reportando para ingresso no pátio principal, 224. E 5216, pronto, cópia. Prossiga. 5216 Aracaju, nível 150, autorizado via Golf 677. Roda 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Aciona 5404, frequência do controle 119, decimal 8. Autorizado Aracaju 150, estamos decolada 10 com curva esquerda, Golf 677. Subida Puca Caju, controle 1980 e aciona 5404. 5296. Atiamos pronto para o push. Ajuste padrão 1013. Trip 5296. Deixar o brilho do papi brilho 2. B2, eu aguardo. Obrigado. Gol no 273. Autorizado decolar. Pista 1-0. 120 graus, 1-0 nosso. Livre decolagem para o gol no 273. Pista 1-0. Ingresso no pátio principal do 224. O 224 ingressa pátio principal após Juliette Alfa. Ponto de espera da pista no zero, vai chamar a torre no 8, decimal 6. Ajuste padrão 1013, tem um bom voo e boa noite. Juliette Alfa, 6 e até daqui a pouco, 224. É. Autorizo pro de Jauá, paralelo à pista 1028, ao atingir Jauá, autorizado o regresso para a perna do vento. Não podemos ficar por aqui mesmo, sem problema na longa final. Sem problemas, autorizado, manter o setor norte. Então 3858, reduz para 1709, tráfego à frente, 5 milhas. 1709, 3898. Gol no 273, decolou os 45, chame o controle, 1-9-8. 1-9-8, gol no 273. Azul 4070, autorizado pouso, pista 1-0, 1-0 graus, 1-0 nosso. Tive pouso, baixar travado, azul 4070. Então 04, gol no 776. 3-0, torre no 9-6. 18-6, 3-0, obrigado. Cada 10, pronto. 3, saída da El. No 273, contato radar, suba ao 400, saída da El. 400, 273. Duna. Oxa, né? 6310, ciente, chame final normal, pista 10, tráfego ao norte, 1P3 da Força Aérea, 5 milhas de Salvador, mantendo 1500 pés. Reportará final normal, ciente do tráfego. Tem o tráfego no Tiqueço, 6310. Salvador, Tanta 6063, ponto de da 10, pronto. Mantém o ponto de espera, Tanta 3603. Azul 4070, no solo aos 4,6. Libere a direita, solo 121, decimal 9. Direita, 121. Olimpo 01 na vista, tem dois tráfegos. Um passando Simbra, já passou, meia milha. E o outro é Airbus da TAM, posição Duna. Tem esse segundo tráfego à vista, Airbus da TAM? Kilo 01. Tem condições de dar presente, se encaixar como número 3, atrás do Airbus da TAM, Olimpo 01? Mesmo? Ativo. E não entendi, visual com mesmo? Se tiver, está autorizado segui-lo, seguir o Airbus da TAM. O tráfego próximo à Duna. Afirmativo. Ativo, vai se encaixar atrás desse tráfego. Se o senhor já vai curvar direito, vai ficar um pouquinho curto. Ele deve receber tiquéis aí, porque eu tô sem contato com ele ainda. Afirmativo, o 01 vai completar a curva pela esquerda e já vai se encaixar atrás dele. Ah, positivo. Final normal, embaixo travado, 6310. 6310, autorizado pouso, 1110 grau, 09 nosso. Livre pouso na 1-0, 63. 1-0. Olimpo 01, já foi coordenado com o controle, então autorizado prosseguir para a final da pista 1-0, atrás do Airbus da TAM, próximo a Simbra no momento. Da presente, agilizando. Afirmativo. Para sua informação, Olimpo 01 tem um outro tráfego no nível 050, em descida ao nível 040. A princípio é um Boeing 767 da ABSA. Ele está aproximadamente na sua posição de 12 horas, mas descendo para o nível 040, 1,6 milhas de Salvador, no setor oeste, no noroeste. Só com esse tráfego, 01. Está autorizado via para a APSA 8443? Afirmativo 2000, 1013, livre LS X-ray. Essa carga 8443, ciente dessa via, chegada Bonf e LS X-ray, 1013. Na 6310, no solo 49, libere a direita, solo 121, decimal 9. Após liberar a direita, 1219, o Xanair 6310, obrigado. Confirme a velocidade na aproximação final. 3858, mantendo 140 nós. Gente, Olimpo 01, informou o Airbus da TAM à sua frente, ligeiramente à esquerda. com velocidade de aproximação final de 140 nós. Se ajuste-se para pouso com o Airbus da sua frente.